Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá! Sejam bem-vindos à 19ª edição do Nerdrops. Hoje nós estamos aqui com os seguintes convidados. Olá, tô na pede, tô aqui de bobeira, gravando esse bagulho aqui. Isso. Mais animada impossível, né? Nem parece que a gente forçou ela. Nem parece que eu ameacei cortar todos esses dedão dela aí, sei lá. Não. Até os mortos no Zumbiland tá mais animado que isso, viu? A gente tá calor, cara. O problema todo é o calor. Ah, eu também tô aqui, eu sou o Roco, do FodaCast, e a gente vai falar do que mesmo? De sexo hoje, mano. Notícias do mundo da de... putaria? Ou então porque o Polar começa a rolar, amiguinho. Rolar? Peraí, deixa eu dirigir a coisa aqui antes que acabe em putaria. Vamos agora aos nossos e-mails. Shmails. Nerdmail. Bem, estamos aqui com a leitura de e-mails do 18º Nerdrops, que foi o Nerdrops Extreme. Antes de mais nada, vamos falar aqui da Rádio Animix. Não. Antes de mais nada, vamos falar da vinheta do Oliver. Oliver ganhou uma vinheta. Por favor, agora uma música de glória, né, cara? Porque o pessoal aqui já tava falando, porra, que os caras são cara de pau, né, bicho? Você é convidado e te pede pra editar? Eu sempre respondi, eu fui convidado a editar. Convidado? Não. O Sussi jogou 3 arquivos na tua mão e falou, se vira aí, negão. Não foi assim, eu joguei os 3 arquivos e falei, treina, mas se você puder entregar até sexta-noite, tá ótimo, até sábado à noite, tá bom. Caraca. Ah, mas legal, agora o Oliver é mais do que nunca um participante fixo. Oficialmente, né? Oficialmente. Gente? Fala Faustão, né? Mais do que nunca. Bom, agora vamos à Rádio Animix. Vou falar aqui mais uma vez da Rádio Animix. Nós estamos lá toda quinta-feira, 1h. E, né, galera que for ouvir a gente almoçando, sério, relatos de pessoas engasgando, morrendo, dando risada, arroz saindo pelo nariz, então aí cuidado, viu? Não recomendamos farofa. A famosa tempestade de areia, né? O Homem-Areia encontra a tempestade, né, amigo? E mais uma vez, só pra relembrar, www.radioanimix.com.br, uma programação bem interessante pra você que gosta de anime. E é isso aí. Agradecer também a galera aí que votou no Nerdrops pro prêmio Podcast 2009. A gente ainda não tem o resultado. Tá pra sair. Quando, Polar? Dezembro. Quando alguém quiser colocar esse resultado, né? Vai saber. O Cosmic Twistou. Twistou, é triste. Ele twitou um negócio, saiu lá no VQV lá, pô. Cara, eu acho que é dezembro mesmo, sem zoeira. Bom, de qualquer maneira, a gente já ganhou. E queria agradecer. E se tiver entrega de prêmio, vai ter uma surpresa que os chupas vão ser dados. Tan, tan, tan. Mandar também aí um abraço pro pessoal da CAD, pro Vinícius e pro Rafael. O Vinícius pediu pra mandar um abraço, então tá aí meu abraço por trás. Aquela apertadinha safada na bunda. Mas quem que são o pessoal da CAD? Ah, o pessoal que eu liguei lá e... Ah, você é o Luiz do Nerdrops? Eu não contei isso? Eu liguei lá na empresa que presta suporte pra gente no software. O maluco chegou, você que é o Luiz Sussi do Nerdrops? Vai só mandar um abraço aí pros caras. Que, pô, cara, é muito gostoso, cara. O ego sobe que você não sabe. Vamos agora então para os nossos e-mails enviados para nerdrops@gmail.com. Oliver? O Osamu Taguro, lá do outro lado do mundo, no Japão, ele fala: fala galera do Nerdrops, tô de volta, tinha feito uma aposta besta de ficar sem Twitter por 2 semanas, aí eu aproveitei pra passar menos tempo na net e resolver uns probleminhas meus, tipo, vida social, né? Arranjar uma mulher, né, cara? Não, uma brincadeira, viu, Osama? A gente sabe que o Osama, ele é um dos nossos ouvintes aqui, pelo menos na nossa parte, ele é muito querido, né? Sempre mandando aí seus comentários, e-mails, e ele continua aqui. Onde vocês tiraram a notícia do remake de 007 GoldenEye para Wii? Tô meio desatualizado da notícia, mas me cheira boato, já que a empresa que produziu o jogo, a Rare, ela foi comprada pela Microsoft. Sendo assim, se sair algo do tipo, creio eu que seria exclusivo do Xbox. Os direitos da franquia 007 foi passado para a EA e atualmente, se não me engano, é da Activision. Caso seja produzido por outra empresa, eu não consideraria um remake, sim outro jogo baseado no mesmo filme. Enfim, dá vontade de comentar inúmeras notícias, mas se eu fizer, isso aqui fica... chicante. E outro, um abraço pro Osamu, brigadão aí pela encomenda. A encomenda que não veio ou ele mandou? Cara, ele comprou pra mim o Pinus, tá? E vai mandar na faixa pra mim, assim, tipo, o envio grátis e tal. Pô, legal pra caralho. Que moral, hein? Porra. Também temos aqui o e-mail do Henrique Lacerda Vale, de São Paulo. Fala aí, cambada. WhatsApp. Hoje eu não vou comentar sobre um episódio específico do Nerd Drops, até porque ainda não tive tempo de ouvir o último. Estou escrevendo para falar que consegui reduzir meu tempo de acesso à internet simplesmente ouvindo o Nerd Drops. Não perco mais tempo acessando sites de notícias sobre cinema e entretenimento em geral, pois já tenho isso tudo agregado num único local. O podcast de vocês, que escuto enquanto faço a via sacra no trânsito maldito da cidade de São Paulo. Eu agradeço prontamente a alguns gestores também, mesmo que indiretamente, por não ter seus funcionários enfurnados em websites o dia todo. Grande abraço e continue com um bom trabalho. Precisando, estamos aí. Vamos agora rapidinho aos nossos comentários do último programa? A gente tem aí o comentário do Tio Caio César. Ele diz que a semana começou mesmo, depois da publicação do Nerd Drops. E estou me valendo no Nerd Drops para me informar sobre o vasto universo nerd. Não só pela correria que tá a minha vida, mas também pela propriedade com que vocês fazem isso. Ah, e as risadas também, claro. Valeu mais uma vez, abração. PS, comer chocolate já. Chocolate é o apelido do Guizão, viu, gente? Temos também o comentário do Joe, que diz: muito bom, já dei alguns F5 para ver se saiu o Nerd Drops nas manhãs de segunda. Outro filme com entrevistas com abduzidos baseado em um livro é Intruders, do início da década de 90. Vou tentar encontrar o pessoal do podcast na JediCon. Pessoal não, né? Só o SUS que vai. Não, o Oliver vai. Se o Oliver não for, eu não vou. Que responsabilidade, hein? E se eu for, deu. Cachorro. E o Nelson manda: meu, foi muito bacana o cast, como sempre. Faltou os comentários do Polar, mas mesmo assim, todos os assuntos realmente compilarão. Concordo com o que falaram. Aquela ruiva do carga explosiva daria uma hora. Ótima Bond Girl, eu já diria que ela só daria. E já completei o meu desafio Nerd Drops Extreme. Coloquei o site de tela inicial, quase todas as máquinas do escritório de onde eu trabalho. Detalhe, descobri um nerd enrustido que acabou virando fã de vocês, que agora também é muito colega meu. Estamos conversando paca sobre o universo geek Nerd Drops. Até o próximo cast. Valeu, Dropianos. Cara, nessa parte de enrustida aí, você encontrou um novo amigo, toma cuidado pra não liberar esse seu lado gay enrustido. Que se liberar, você vai ter um problema, viu, velho? Isso tá me cheirando a relato. Eu quero saber se ele colocou de página inicial no computador do chefe dele, né, cara? Bem, então temos que falar, já que a gente esqueceu de falar antes, vamos falar agora sobre o resultado da promoção. Tá pior que eu. Nós já temos aqui os três ganhadores. O primeiro é o Luciano Nil. O segundo é o Cosmides. E a outra ganhadora é a Marley. Que isso? Que coisa de viado, né? Pra quem não entendeu, o terceiro ingresso, o par de ingressos vai pra Marley Wolf. E André, infelizmente você não ganhou. Ela pode ser leal a você, mas, cara, me passa o telefone dela que eu vou conferir pra você, cara. Então é isso, os três que ganharam, entrem em contato com a gente através do nedrops@gmail.com pra que a gente possa tomar as providências pra mandar o convite pra vocês. Então é isso aí, minha gente, vamos direto ao nosso programa. Programa. Tá com o programa suado, tá? Healing never fades away. I'll go crazy. Now you're gone. Now you're gone. Realize my love for you was strong. And I miss you here. Now you're gone. cinema. E vamos agora aos nossos destaques de cinema. E o terceiro Man in Black está a caminho. Angelina Jolie e Johnny Depp podem atuar juntos em The Tourist. E Anthony Hopkins entra para o elenco de Thor. Direitos de Exterminador do Futuro serão leiloados. Saiba como será o encontro de Stallone, Bruce Willis e Schwarzenegger em Os Mercenários. Khan pode ser vilão em novo Star Trek. Joss Whedon na disputa pelos direitos de Exterminador do Futuro. Roger Rabbit volta às telonas. Michael Bay promete menos ação e mais conteúdo em Transformers 3. David Goyer volta a falar de Motoqueiro Fantasma 2. Del Toro dá detalhes da produção de O Hobbit. E Natalie Portman e Mila Kunis farão cenas de sexo em nova produção. Ui. Aí. Bem, então essa semana também saíram novos pôsteres de Kick-Ass. E pra você, Oliver Pérez, você viu quem é o último pôster ali? O Big Daddy? Cara, graças a Deus, eu não vi porque ele tá de costas. Caramba, você sabe que isso, esse negócio de ver o pôster com o Nicolas Cage vestido de Big Daddy me deixou meio nervoso, né, cara? Mentira que é ele. É ele, cara. Ah, cala a boca. Tá maluco, idiota? Você pode ver que Nossa. Ele tá de costas, né? E logo tá escrito Kick-Ass, né? Ele, coisa do tipo. Chuta rápido, desgraçado. Você sabe que eu fiquei tenso porque imaginei. Imagina se o nego vê o cara de uniforme, gosta e resolve retomar aquele projeto e transformar ele no super-homem. Cara, pra mim aqui então, tá Nicolas Cage de Magneto, cara. Pra mim tá de Corujão, velho. Corujão. Pô, mas peraí, esse, então o nome do pessoal aqui é o nome do personagem. Isso, é, são o nome dos personagens. Ah, olha só. É, eu também fiz essa confusão no começo. Falei, nossa, não tem nada a ver com os nomes que eu vi. Percebi que tava errado a hora que eu vi que o nome da menina e do Big Daddy aqui tava com o mesmo sobrenome. Falei, ah, então é o pai e a filha. E o cara é o Nicolas Cage ainda. É uma filha do puto, né? É. Mas esses cartazes são os oficiais mesmo? Ou porque ele, esse que quer tá nos cartazes que fica nos quatro? Vai, porque acho que eles vão colocar no cinema um do lado do outro também. Pra formar o que é certo. É, porque senão não adianta, né? Ou eles vão acabar fazendo aqueles estendidos isso aí, né? Em 3D. Tem aqueles outdoor chicante também, né? Que o pessoal costuma fazer. Ah, é, costumam fazer em São Paulo, né? Cidade de gente. Aqui em Bauru você não vê essas coisas. Na verdade. Lá no Araújo não tem nada disso. Tem a Lei Limpa agora. Ah, é verdade. Então, vivo Gilberto, você sabe. Mas agora que vocês falaram chicante, toma aí uma nova forma de se apresentar o Chicante. E também nessa semana, né, a Disney liberou dois trailers de Prince of Persia, né, um para os Estados Unidos e outro internacional. E foi até interessante, porque mostraram novas cenas do longa, que pelo jeito vai misturar não vai ter só o primeiro jogo da série, né, o The Sands of Time, como pelo jeito ele vai misturar elementos até do Warrior Within e do Two Thrones também. Aquela cena do cara, do braço dele e tudo, que ele vai virar o meio demônio, parece que vai ser bem interessante. E outra coisa também é o chicote, né, de quando ele se transforma, que ele tem aquela p*** daquele chicote aí de garra lá, que no trailer aparece, né? Cara, eu não sei, porque eu não vejo, assim, uma coisa tão grande assim, que precisa, assim, tanto cuidado pra adaptar, porque pelo que eu vi, o filme vai ser bom, viu, cara? Ele é bipolar, né? Bipolar. Mais um vai começar a zoar com esse termo hoje. Não aguento mais o Oliver com aquelas polar facts no Twitter, cara. Mas, cara, ele, depois desse filme, perdeu total pra mim a fama de viado que ele tinha. Já até esqueci o segredo de Brokeback Mountain. A espada dele corta pra um lado só? No filme corta. Parece que sim. Corta, no jogo é corta ainda torta ainda. É uma cimitarra, né? Oh, e ainda vai entortar pro lado da Gemma Arterton, que é a Bond Girl do Cassino Royale, né? Oh, mas então, esse filme é da Disney, não é? É, um filme da Disney. Não, então, primeiro, o filme é do Prince of Persia. Idiota. Essa a Gemma Arterton aí, você falou que tá no Cassino Royale? Não, perdão, foi no segundo. Também não. Mas eu não vi. Não, ela era agente do M6. Ah, tá. Ela é uma secundária, terciária. É, né? Porque anunciaram muito como sendo que ela fosse fazer parte do filme. Só que, no fim, ela fez só uma pontinha. Mas esse jogo também é uma mistura do caramba, né? O cara é bipolar, ele tem um chicote tipo Beto Carreiro. O negócio tá envolvendo areia lá, mulheres de areia da vida. vida. Você imagina da lua, cara. Ah, ela está altinha no bar. Oh, tchau, tchau. Ai, que ódio daquele cara, meu. Oh, mas, cara, não tem como negar que o Jake Gyllenhaal, cara, ele tá a cara do Prince of Persia, velho. Oi, tá igualzinho. Meu, olha aqui a mulher, cara. A mulher joga pra ver as coxas de um personagem, cara. Agora ainda ela vai ter a desculpa de que o cara, não, o cara é live action, né? Mas antes ela olhava pixels e polígonos e falava, nossa, que gostoso, né? Não, até naquele primeiro, né? Ele ficou bem depravada. Vai dizer que você nunca ficou engatinhando com a Lara Croft no Tomb Raider. É, pô, aquela escrota pra cacete, a maior galera ficou lá, empolgadão vendo isso no Tomb Raider. Eu gostava do jogo. E pular na piscina. Ah, não, cara, que jogo é uma boa, meu Deus. E pular na piscina 500 vezes pra ver se ela fica pelada. Garota molhada. É. Voltando aí ao Prince of Persia, cara, pô, eu achei que tá bem fiel o filme ao jogo, né? A história eu não sei qual é que vai ser ainda, só quando sair, mas, porra, tá muito animal. Tá. Tem uma parte que ele tá desce fiel. Uma... Tá, cara, pô, o Jake Gyllenhaal tá gatão, né? Ai, colega, alguém... Sei lá, cara, eu achei... Tá fiel e tal, mas é um Disney, né, cara? É um filme Disney. Tá bem a cara deles mesmo. Cara, e essa semana aí saiu também, ó, um novo boato do Men in Black 3, né? É, pra quem não sabe, depois do pessoal ter divulgado aí que Caça-Fantasma ia voltar, o pessoal falou que vai rolar também o Men in Black 3. O que acontece é que quem já foi contratado ali pra escrever o roteiro do próximo filme é o Ethan Coen, que é o roteirista daquele filme Trovão Tropical, que tem mó galera famosa e tal, que o... Tipo quem? O homem... tem o Jack Black, tem o Robert Downey Jr. Achei que você não sabia. Tem o Ben Stiller. O foda é que, assim, não existe nada que tá falando do Tommy Lee Jones ou do Will Smith. E, pô, é uma coisa improvável, né, que... É um projeto que não vai rolar se não tiver os dois. Tem que ter um Black Man no Men in Black, é isso? De qualquer isso. Jeito. Eu ouvi dizer, há boatos que o Will Smith vai voltar sim pra esse papel aí. Só não se sabe se o Tommy Lee Jones vai aceitar, mas como no segundo já deu a entender que talvez ele... Que houvesse uma maneira de fazer o filme sem ele, né? Então talvez eles continuem agora só com o Jay e botem uma mulher no lugar dele, sabe? Pra ser a aprendiz do Jota. Pô, também capaz. Aprendiz de quem? Alguém espera alguma coisa desse filme? Ixi. Cara, eu queria que esse filme tivesse também o Martin Lawrence lá e aí eles podiam fazer Men in Black e Bad Boys, sabe? Tipo, com Michael Bay dirigindo. Two Bad Men in Black. Coloque então o Chris Rock também, daí fica Three Men in Black. Everybody Hates Three Men in Black. E o filme The Tourist, tá com novos rumores aí no caso da suposta entrada de Johnny Depp para atuar ao lado de Angelina Jolie. O filme ele contará a história de um turista americano que se vê imerso numa rede de intrigas internacionais, graças a um agente da Interpol. E no caso, a tal da agente seria vivida por Angelina Jolie. Já foram cotados aí nomes como Tom Cruise e Charlize Theron, Sam Worthington, né? Afinal, onde que ele não está, né? Tá em tudo quanto é lugar. Virou uma voz de festa de Hollywood. Né? E ele o cara tá até nos projetos de decoração que eu faço. E até o Sam Worthington foi cotado também ao lado de Angelina Jolie. Bom, o ruim é fugir, cara, daquele jeito, né, do Jack Sparrow, de uma agente da Interpol, como que vai ser? Será que nesse filme ela vai ficar com o Johnny Depp, pós-filme, né? Eles vão casar e ela vai adotar mais 30 filhos? Da Somália? Da Somália. Tem um ruivo aqui no Brasil querendo ser adotado por uma mãe que nem ela, viu? Por que você não quer ser adotado, né, meu cara? Não, mas não pela... Não, cavalo! Não, mas só pela grana, não por mais nada, você acha? Não por ela amor, nem, né? Não por amor, ela nem me atrai sexualmente. Né? É uma baranga, né? Plá, plá, plá, plá. O filme aí não tinha também o Leonardo DiCaprio ou eu tô confundindo? Você tá confundindo, acho que você tá querendo falar A Ilha. Mas, ele cara... Que redor chato e clichê, cara. Nem me rimou esse The Tourist aí. Cara, qualquer coisa que tem o Tom Cruise não presta, mas ele não deu RT na gente, então ele que se f***. Você tá com essa mágoa ainda depois de 4 programas que isso aconteceu? Cara, o William Bonner não quer gravar as vinhetinhas do Nerd Drop de graça? Pois Eu garro um ódio disso, não tá. Não seja por isso, a gente coloca um boa noite nele, pra, né, nele no final do programa. Capaz ele processar ainda. O William Bonner não grava, cara, mas aquele cara que imita o William Bonner dele diz, fale grave, hein, meu. Não, mas é o William Bonner ou não é o William Bonner? Quero saber. Todo dia você entra no Twitter, você vê lá Luiz Sussi para Rio e o William Bonner. Bonner. Uma vinhetinha? Todo dia, cara. Uma punhetinha? E o Oliver já tá careca de saber o elenco do Thor, né? Mas pra dar um reforço bacana aí, chamaram o Sir Anthony Hopkins, que assinou o contrato pra interpretar o Jim, o senhor de Asgard e pai do nosso querido Thor. Bom, Thor? Pai do Thor, caramba. Bom, ele já tem aquela cara de lunático, né, meu? Vamos ver como é que ele fica como pai do Thor. Bom que tem que ver a participação que ele vai ter, né? Porque talvez ele não vai aparecer muito no filme, não. Cara, eu fico muito puto que esse é um cara desse que é chamado pra interpretar Odin nos Cavaleiros do Zodíaco The Movie, o cara não vai. Esse pode. O filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco é um glamour, cara. É um brilho. É um brilho, velho. É um paetê, né? Se tivesse vivo, podia chamar o Clóvis Bernay pra ser o Odin, né, cara? Bom, e o filme do Thor tem previsão de estreia pra 2011. O que deve acontecer aí é que o Hopkins aí deve fazer em carne e osso no Thor o que ele fez em CGI no Beowulf, né, cara? Caramba, foi foda, hein? Então, só eu acredito que a diferença seja essa só. Será que ele vai falando Odin? Odin! Odin! Eu acho que ele morre antes. O Odin caiu do palco de 3 metros na UTI, cara. Pô, você zoa e ele caiu bem na hora daquela Natasha, sabe? Um passo sem pensar. Bem nessa hora, cara. Natasha. Você tá vendo? E eu acho que o cara não se machucou tanto a ponto de não trabalhar, não, viu? Né? Desculpa não, de vagabundo. Só deu trauma. Desculpa de vagabundo, porque o cara tá todo dia no Twitter, cara. E essa semana, a Halcyon Company anunciou que colocará, né, as vendas do direito da franquia Exterminador do Futuro. Pra quem não sabe, o Exterminador do Futuro é uma das poucas ainda franquias, né, de ficção científica que não pertence a nenhuma grande companhia, assim, hollywoodiana da vida. Ela pertence a Skynet. A Halcyon tá esperando arrecadar cerca de 60 milhões com os direitos de Exterminador do Futuro. E isso nos leva à segunda notícia, né, da franquia. É que o Joss Whedon, né, uma pessoa, né, tá querendo comprar os direitos, né, só que ele diz que tem aí 10 milhões e vai brigar pra conseguir ter os direitos pra ele. Ele vai brigar pra ficar devendo 50, isso. Cara, mas imagina que legal que ia ser, né, um encontro do Terminator com a Buff e com o Angel, brother, que loucura. Que tipo de estaca que usa pra matar, né, um Terminator. Estaca de adamantio. O Terminator vampiro. Ele chupa petróleo de um Transformer, sei lá, tá ligado? Terminator vampiro não poderia ser feito de prata, né? Ai, que merda, cara. É, depende, né? Porque na Buff o vampiro morria até com um peido perto dele, rapaz. No começo era mais difícil, depois qualquer coisinha que você fizesse, tava morrendo. É que Buff foi ficando mais badass, né, mano? O mais assustador é saber que o Polar assistir a Buff, né? Mas Buff era irado. O melhor episódio... Gravou. Eu também assisti a Buff. Mas o melhor episódio de Buff, cara, é o musical. Não sei se vocês ouviram. Já vi, cara. Cara, tenho... sensacional o musical. Minha amiga foi pra Disney, eu falei, pô, me traz alguma coisa. Ela perguntou o quê? Eu falei, me traz um CD da Buff. Ela me trouxe do musical, cara, é muito bom, cara. Muito bom. Sensacional, cara. Esse episódio é muito bom. Eu tenho ele aqui no HD, brother. Eu vi. Comprei pela TAM. Sério, não, mas recomendo, ó, eu vou até passar pra vocês, pra quem quiser assistir mesmo o Buffy, não precisa ser todo. O episódio é o 6 da 7ª temporada, e o nome é Once More With Feeling. É animal, cara. Quem quiser, me dá um toque e aí eu mando pela TAM. Nossa, o Sus é uma Buffypedia, né, cara? Ele sabe a temporada, episódio, os minutos, segundos. Bem, voltando aqui ao Exterminador do Futuro, foi interessante assim, né, quer dizer, interessante de entender o que você quiser, né? Foi assustador o comentário que ele deixou sair, né? Ele falou que quando perguntado o que ele gostaria de fazer, né, com a série do Exterminador Futuro, ele me soltou que ele gostaria de falar... O quê? Tacar fogo! Enchendo o Não, o cara chegou e me manda um Exterminador do Futuro dos Anéis. Aí ele fala, sim, e se eu tivesse viajado no tempo tão longe para quando existiam dragões e feiticeiros? Nossa, cara. Exterminador é em outra dimensão, né? É, isso que eu ia falar. E o filho da puta deve ter cheirado muito, né? Porque em que fase da história você tinha dragões e feiticeiros, né? Haja nesse tema, né? Exterminador dos Anéis. Exterminador dos Anéis ia usar muito WD-40, né, cara? Ai, meu Deus. Agora, pra quem quiser realmente saber o que aconteceria se o Exterminador do Futuro passasse do ponto, vai estar aí no post Exterminador do Futuro encontra Jesus. Ah, isso que eu ia falar. Clássica, cara. Esse vídeo é bom. Mas falando sério, o Exterminador dos Anéis, pelo menos, ia economizar mó tempo, né, pro Froio chegar lá com o anel. Cara, motoca, na boa. Ô, Exterminador dos Anéis, cara, eu tenho certeza absoluta que quando eu trabalhava na locadora tinha um pornozão com esse nome, velho. Sim, não, porra. O certo era Exterminador dos Anéis, cara. É Exterminador. Você tem que ver que isso pode ser realidade, porque os últimos produtores, donos da franquia eram o Mário Casar e o Andrew Vagino. Nossa, praticamente um personagem de Austin Powers. Desculpe, vagina não. Vachina. A lota fachina. Cara, e essa semana aí eu tive uma puta surpresa desagradável. A gente fala tanto dos mercenários, mas tanto dos mercenários, e eu descobri que o filme só vai sair dia 20 de agosto do ano que vem, brother. É muito tenso, muito tenso. Mas aproveitando que eu tá falando de os mercenários, né? Foi divulgado aí mais ou menos como vai ser a cena do Stallone, do Bruce Willis e do Schwarzenegger. É, vou descrever como foi dito, tá? A cena é rodada em uma igreja em Los Angeles, vai mostrar o personagem de Bruce Willis contratando um grupo de mercenários que embarcará em uma perigosa missão. Mas quando tudo parece resolvido, o contratante comenta. Agora, abre aspas. Eu entendi por que o Willis é um Mr. Church, né, cara? A cena é rodada em uma igreja, é isso mesmo? Puta que pariu. Não, vai sério. Aí o contratante comenta assim, o seguinte, ó. Há mais alguém com quem tenho que conversar antes de fechar com você. E entra o Schwarzenegger. Ó, bibó. E sai da cena, tá ligado? Aí o Schwarzenegger fala, somos rivais, temos um passado. E nessa hora toca aquela musiquinha. Maluco, quem falou isso foi o Stallone, viu? Não. Entra o Schwarzenegger. E entra o Schwarzenegger. Ponto. E ele fala, temos um passado. Eu digo a ele que deveria tê-lo comido há muito tempo. Quando tive a chance, a cena segue a partir daí, com cada um de nós tentando dominar a situação, fazendo graça, sabe? Tipo, salsifufu de quem somos, usando a nossa bagagem nesse encontro único. Pelo Stallone. Cara, imagina a bagagem do Stallone. Pra quem quiser conferir, o cara é italiano. Só baixar, assistir. Mas então, o que vocês acham disso? Tá, pra mim parece um roteiro de RPG. Pô, tá bem... vai ser bem qualquer coisa esse encontro dos dois, né, cara? Não, vai ser a cena de abertura do filme. Cara, sabe onde eu queria ver os dois? O Schwarzenegger e o Stallone? Não, em Lost. O Bruce Willis, pra não apanhar, vai levar o surrogate dele, né? O surrogate e aquela bolinha que ele mordeu no Pulp Fiction, sabe? Bad ball. Se aparecer um surroguete com uma bolinha e uma katana, é ele mesmo. É nem muito o que falar, né, cara? Esse é um encontro que muitos fãs de filmes dos anos 80 esperou por muito tempo, só que não é bem a situação que todo mundo queria, né? Eu acho que eu vou ficar decepcionado com... Pô, porque, cara, você pensa nos dois, você pensa em cena de ação, né? Pô, cara, mas não é o filme que todo mundo queria, cara. É o filme do Rambo, velho. Todos os caras, mano. Não, mas não é na situação. Todo mundo achou que ia aparecer lá o Schwarzenegger também, indo junto com os caras, dando tiro de metranca. E o cara só vai aparecer lá de terninho e vai falar, eu devia ter matado você quando tiver chance. E outra, né? A gente é informado, a gente sabe que vai ser só isso. Agora os caras vão fazer uma puta publicidade, vão colocar o nome do cara em tudo e... E aí, né? Sabe, o nome do cara vai estar em várias coisas, tipo, ó, Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis. E aí você vai ver uma cena de 10 minutos que os caras só conversam, sabe? É, não foi o que fizeram com aquele filme do Kurt Russell e do Steven Seagal? Nossa, o Steven Seagal dura 5 minutos. 5 minutos e de repente sai voando do avião, né? Não, detalhe que o rabo do a cauda do avião deve partir o saco dele feio, né, cara? Ele fica falando fininho dele. depois, né? Como que ele fala depois, Sus? Vai ter um saco na cauda de avião, foi? Ele vai assim, vai ter um saquinho, foi? Que dê saquinho, que dê bolinha. O Steven Seagal é tão foda que quando ele bate um saco, ele bate um F-117, né, cara? Não é qualquer um, bicho. Por que não, né, cara? Foda. Agora, o mais forçado desse filme é fazer Sylvester Stallone dialogar com Arnold Schwarzenegger, né? Provavelmente a cena com mais efeitos. Vai. As cenas com mais pós-produção no Audition, né, cara? Os caras vão consultar vários podcasters pra saber como proceder aí, né? Eles vão chegar à conclusão que vão fazer recorte de vários filmes, né, cara? Você vai ouvir Get Down, I'll Be Back. Tosquíssimo. Você é um cocô, né? Você é um cocô, exatamente. Pô, vai estar fácil na versão dublada, né? Bem, desde que se soube, né, que Star Trek teria uma sequência, muitas pessoas começaram a ter esperança de que talvez Khan fosse o vilão nesse segundo filme, né? Bem, e o icônico vilão, né, como ele começou já a ser alvo de rumores, então a MTV aproveitou para perguntar ao J.J. Abrams, né, se o personagem seria parte ou não do longa, né? E o Abrams começou, né, a dizer que o Khan seria realmente um desafio, justamente porque não ia ser qualquer ator que ia preencher os requisitos, que nem o Ricardo Montalbán naquele primeiro filme que foi feito. E é isso que ele comparou esse desafio ao que foi achar o pessoal da tripulação da Enterprise no primeiro. Pega aí, 3 de Heroes, 3 de Lost, 2 que fazia aquela de vampiro lá, como é? Buffy, é? Pega 3 desse, pega o japonês do... Pega o japonês do Haru e Maku lá. Mal o quê? Haru e Maku, que é o japonês do Flash Forward lá. Ah, tá. Bem, o diretor também aproveitou pra frisar que nenhum dos envolvidos com a produção quer que o segundo filme pareça um remake de episódio, né? Deixando bem claro que eles vão dar um rumo original, né? Quem vai enfrentar o Liu Kang, né? Putz! É só isso? Eu senti que a Ana queria falar alguma coisa. Fala. Não. Você sabe quem é o Khan, né? Sei, cara. Eu vi essa merda. É, eu acho só... Posso até ser crucificado agora, mas eu acho esse vilão do Star Trek muito super valorizado, cara. Eu não achei ser um dos melhores aí do Star Trek, não. Quem você acha que seria melhor? Não tô, assim, especificando alguém pra fazer, entendeu? Eu esperava, já que rebootou tudo mesmo, faz algo novo, né, cara? Bota o Nicolas Cage aí. Eu tenho uma sugestão de vilão. Saca aquele robô da família Robinson, o primeiro? Nossa. Imagina ele evil, cara. Com aqueles bracinhos dele, de mola. Que mola, ele é feio demais, cara. Pega a nova super máquina, brother. Puta que série escrota, cara. Pô, cara, eu gosto, tá? É boa. A nova Super Máquina é muito ruim, cara. Eu só assisto dublado, não, porra. É pelo contrário, tempo, né? A Super Máquina em si é muito boa. Boa até demais, né? É, não entendi. O carro, pelo amor de Deus, cara. Nem James Bond tem um carro daquele. Pô, o carro, ele se transforma em qualquer coisa que o cara quer, né, brother? Ele vira uma F-1000, uma... Porra, doideira. É um canivete suíço dos automóveis, né? Não, exatamente. Cara, ele é de neogênio do cara. No começo aparece o carro, tipo, Transformers. Pã, pã, pã, pã, pã, pã, pã. Idiota, cara. Seria bonitinho. É, viu? Real. Vai, Tigrão. Aqui no Brasil ele seria travado, né, bicho? Carro e garrafa não se mistura. Ai, que tosco, filho da puta. Alguém tem que falar alguma coisa inteligente, né, cara? Cara, e aproveitando aí pra falar de ruivos, o Roger Rabbit vai voltar pro... Cara, se você não fala, eu nunca ia perceber, bicho. É, não, sério, apesar do Roger Rabbit ser um coelho, ele tem um topetinho ruivo, né? Um tufo? Um tufo, é. Cortei de saco e dei pra ele. Foram anunciados já... de boquete, né, bicho? Foi anunciado aí dois roteiristas já pro filme, que é o Peter Simon e o Jeffrey Price. Pra quem não notou a dicção, eu andei treinando essa semana inteira. Eles dois que escreveram uma cilada pra Roger Rabbit. O diretor da sequência, o Robert Zemeckis, tocou no assunto numa entrevista pra MTV. A MTV de lá de fora, porque aqui a brasileira fica passando umas coisas bizarras. Sim, né? Banda Cine. É, banda Cine. Pra... E, cara, ele tá falando que vai ter aquela movimento de captura dos personagens, vai ser do mesmo do Fantasmas de Scrooge, o Presso Polar. Esse daí vai acabar o E, cara, nada demais, sabe? Nada demais mesmo, cara. O que vocês acham aí do filme? Eu tenho medo, cara. Eu acho que eu não sei, acho que certas coisas tem que continuar do jeito que tá, sabe? Não quer fazer remake de tudo. Eu também acho assim, tudo bem que eles quisessem fazer uma sequência, mas eu acho muito arriscado eles usarem essa técnica de captura de movimentos e deixar a coisa muito Beowulf porque o que era legal no primeiro filme era os desenhos mesmo, né? Era maneiro aquela coisa tosca. Ah, e outra, na época que ele foi feito era novidade, né, cara? Hoje, meu, é uma receita bem gasta já. Cara, vai acabar virando um Scooby-Doo da vida. É, porque pelo que ele falou, é bem o que estão querendo fazer. Eles estão querendo capturar o movimento, não é pra deixar os desenhos, não, eles estão querendo fazer os personagens que eram desenho 3D agora. Só que, poxa vida, tudo bem que no Matrix, os clones do Neo já apareciam um monte de boneco de plástico. Mas, cara, acho que a gente já tá num nível de realismo tão grande, que os caras vão ter que fazer um negócio tão bizarro pra aparecer alguma coisa legal, sabe? Não vai ficar legal, cara. Agora sério. Eu te pergunto, o que eles vão fazer com aquele bebê que fuma charuto? Num mundo que tudo tem que ser politicamente correto agora na TV. Ele vai poder fumar maconha, porque maconha lá fora a galera fuma que é uma coisa em filme, né? Vamos substituir por um molequinho que fuma crack na Estação da Luz, né? Ai, ai. Bom, gente, lançado lá fora o DVD de Transformers, A Vingança dos Derrotados, nome do caralho, é melhor, Revenge of the Fallen. Ou A Vingança do Robô com Bolas. Aquela é a agressão dos derrotados, né, bicho? O cara é tão derrotado, mas tão derrotado que ele tá uma bola no saco. O diretor Michael Bay, em um dos extras do DVD, intitulado The Allspark Experiment, ele disse que o próximo filme pode ser mais emocional e até mais sombrio, Suzy. Quem diria? Cara, eu tô pegando a galera falando chicante, falando sombrio, e ninguém tá dando os devidos créditos. Já alegando que o filme pode não ser só ação, ação, ação, segundo as palavras dele, ele disse que está esperando a empresa de brinquedos Hasbro mandar uma caixa de bonecos para que ele comece a, né, a estudar. Escreveu o roteiro! Ele, na verdade, cara, ele deve ler o verso da caixa, né, ele diz alguma coisa, ele põe no roteiro, cara. Não, o pior é ele, né, pilhas não inclusas. Aí ele mexe, assim, dá aquela cutucada com o dedo. Pai, mexe. Mexe. Bom, bate, quer dizer, palma na frente. O próximo filme pode ser não só ação, ação, ação, porque não tem pilhas, é isso? Michael Bay falou também que ele quer fazer uma proposta tão diferente que não vai nem explodir nada no filme. Ô, quer dizer, ô louco. O filme não vai ter ação, não vai ter Magão Fox, ele vai ter o quê? Última vez que ele tentou fazer algo assim que não era só ação, saiu A Ilha, né, cara? Tá, vocês, cara, vão ficar surpresos, até desbocados, mas eu gosto da Ilha. Nossa, peraí, para, vou derrubar você, filha da puta. Não é o Oliver Pérez de verdade, sai. Não, é meu surrogate. É o surrogate dele. É o surrogate do Oliver Pérez, cara. Onde já se viu um negócio desse? Você gosta de um filme, ainda mais A Ilha. É, cara, achei legal. Você é um bizarro mesmo, né, cara? Tem filme até bom, que eu acho bom, e você fala que é uma merda. Agora, A Ilha, que todo mundo é unânime, fala, puta, que merda. Cara, não, isso é bom. É que o filme precisa daquelas coisas que é tão ruim que dá a volta, né? O que ele tá falando, né? Você nem vê os filmes e fala que é bom? O legal disso tudo é que ele já anunciou, né, que Leonardo DiCaprio tá aí no Transformers 3. Aonde que ele mencionou isso, cara? Cara, cala a boca, tá aí. Viu, o Suzy? Pra sua informação, ele dirigiu uma outra ilha, não foi aquela. Acabou com o sonho. Lembrando que o Leonardo DiCaprio, do Leonardo DiCaprio é a praia, né? Leonardo DiCaprio. É verdade, cara. Léo! Léo! Alguém vai informar aí que Transformers 3 estreia em 1º de julho de 2011? Assim, se o roteiro for elaborado até lá, com certeza. É, até o roteiro ficar pronto. Fala você então, Guizão. Então já tá falado. E David Goyer, né, que foi co-roteirista de Batman Begins e produtor barra roteirista barra modelo e atriz da trilogia Blade, é o responsável pelo script de Motoqueiro Fantasma 2, do ator querido aí do nosso Oliver Pérez, né, Oliver? Com certeza. Bom, ele falou o seguinte à MTV americana. Não é exatamente um recomeço. Odeio dizer que é mais realista, porque o cara tem um crânio flamejante, mas digamos que é mais cru e sombrio. Olha lá. Tá, merda. Estamos tentando realizar o que o Cassino Royale fez com James Bond, comparou. E a história começa 8 anos depois do primeiro filme. Você não vai precisar ter assistido ao anterior. Olha lá, já não tem nada a ver com... o filme vai passar 8 anos depois da morte do primeiro motoqueiro fantasma. Ou seja, né, o cara não vai estar mais presente. Na mesma praça. E ele insiste em usar sombrio, ó. Ele diz que é como se pegassem onde tudo parou e saltássemos 8 anos. Ele está num lugar mais sombrio e existencial, disse o próprio roteirista aí. O texto não é novo. O Goyer já escreveu faz uns 10 anos, com um projeto de censura de 18 anos, bem mais violento que o longa que ocorreu em 2007. É que agora que pode ter o roteiro é de maior, né? Nicolas Cage retorna ao papel título e as filmagens devem recomeçar no ano que vem. É, eu não tenho que falar, vocês já falaram tudo, o que que os caras fizeram? Você não precisa ter assistido o primeiro filme, ou seja, esqueça essa merda, né? O único que falou que gostou foi o Nicolas Cage, né? Porra, nem a mina que contracenou com ele curtiu a Penélope Cruz, que foi? Que, ô, maluco? Eva Mendes, ô. Curiosa é Eva. A outra é só nariz, ô. Quem acertou aí não apareceu nas câmeras, né? Que na pós-produção eu acho que fizeram o motoqueiro fantasma, o visual dele assim, legal, mas cara, de resto, nada mais, né? Como disse o Oliver, o Motoqueiro Fantasma é um filme bobo. Mas é. Bobo, feio, cara de mamão. Nicolas Cage tá só caveira no filme. Ai! Roubou minha piada de não sei quantos programas atrás, mas tudo bem. Se não for bem, esse daí o terceiro vai ser o quê? O Motoboy Fantasma pra diminuir o orçamento, né? Ele vai andar de fã, né, cara? Pra economizar, ele vai dar um name view toda hora, né? Toma cuidado com os espelhinhos. Motoboy Fantasma, ladrão de espelhos. É, esses filhos da p, eles são tão unidos, cara, que um cara passou, levou, assim, entortou meu retrovisor, aí veio um logo na sequência e endireitou, bicho, pra limpar o... O Del Toro falou bastante sobre o roteiro, criaturas e processo de produção do O Hobbit. É, o único problema é que as filmagens ainda vão demorar uns 5 meses pra começar. O que, que vocês acham disso? Válido. Vai levar mais de 5 meses pra começar e já levou 1 ano, né, de pré-produção, cara. No final vale a pena esperar todo esse tempo. É o Hobbit, sabe? Aqui eles estão, o Del Toro que ele tá falando, né? Ele não vai simplesmente jogar mais, né? Porque hoje toda a sequência, o prequel, tá nessa modinha, né? De você não colocar conteúdo nenhum e só jogar coisas a mais e de maneiras mais intensas, né? E no caso ele tá trabalhando não só no roteiro, como aqui também na parte de pós-produção, né? Que no caso a Weta, a companhia que cria os efeitos e maquiagens do filme aí da trilogia do Senhor dos Anéis, tá envolvida. Eles já estão trabalhando aí no... colocando mais personalidade em criaturas, né? Como por exemplo o Smaug, né? Que é o dragão falante, um dos mais importantes personagens do livro. Só pra confirmar, é Weta. Epa! Ou é o Eta? É o Eta. Ah, obrigado. No caso do seu comentário, é Veta. Você achou que você ia passar sem ser zoado, né? Não tem mais o que falar do Hobbit, né? Ele vai sair aí no cinema ou em 2011, ou em 2012, ou quando Deus quiser. Não, pior. Vai sair em 2011 e 2012, que o filme vai ser em duas partes. Ou quando Deus quiser. Cara, pessoalmente eu acho que o filme tem tudo certo, né? Tá tudo engrenado pra sair um filme legal. Cara, eu até hoje eu não consegui ver nada ruim que o Guillermo del Toro tenha feito, cara. Quer falar, cara, eu confio muito nele. Acho que ele foi o melhor cara pra fazer o Hobbit mesmo. É Espinha do Diabo, né? Que é um dos primeiros filmes dele, cara. Pô, um filme baixo orçamento, feito na Espanha, cara. Filme fantástico também. Falando em Espinha do Diabo, eu tô com Espinha. O que que eu vou falar pra ele? Essa daí debaixo do peito? Mas o Guizão, ele tá perdendo a barriga. Tá fora da calça. Fora da calça. E essa semana também, né, pros papais ficarem excitadíssimos, Natalie Portman e a Mila Kunis, sei lá o nome dessa p***, vão fazer uma cena de sexo no próximo filme do... Nossa, se eu não conseguir falar Kunis, eu vou conseguir falar Darren Aronofsky. um cara do Foda Cast que não consegue falar cu, né, cara? Isso é impressionante. Quanta imaturidade. É um garoto. É um jovem. Então, no próximo filme, Black Swan. E o negócio é o seguinte, né? Ela falou que ela tá descobrindo a sexualidade dela. É aquela coisa, né? A gente vai esperar muita coisa e no final vai ser um peitinho e um beijinho na boca só. Vai ser um estalinho ainda por cima e não vai ter nem mão no peitinho. Vai ser que nem a p*** do beijo lésbico da Clara. Aquilo me... Ah, cara, mas aquilo me broxou tanto. A porra, tu esperava mais? Pô, o cara, com o pau na mão pra ver o negócio. Eu dei play e segurei o pau. Não, o Sussi achou que a língua da Clay ia sair na nuca da outra. Eu pensei que ia ser um beijinho tipo a Segundas Intenções, sabe? Com fiozinho de baba. Puta, cara, não tem melhor. E aí você vai e, pô, cara, até eu já dei selinho mais forte do que aquele no Polar, né, Polar? Ah, pronto. Tá demorando pra virar pro meu lado já. Virar pro meu lado. Não, cara, não, se a gente do Sussi, ele vai espirrando pra tudo quanto é lado. Beijou de boca aberta? Não, cara, a gente é homem. Ah, meu Deus. Foi um selinho. Olha, com cara de nojo, só. Televisão. E vamos aos destaques de TV. Produtores de Lost dão spoilers da última temporada. Super Gêmeos aparece em Smallville. Filme 2012 pode render nova série de TV. Atenção, para quem não quer saber spoilers da última temporada de Lost, adiante aí 2 minutos pelo menos. Os produtores executivos, né, o Damon Lindelof e o Carlton Cuse, eles confirmaram a Entertainment Weekly que a Julia, personagem da Elizabeth Mitchell, realmente está morta, mas também apaziguaram os ânimos, né, dos fãs da Lore, dizendo que ela vai aparecer assim em vários episódios. E ela vai conciliar, né, a agenda dela com o remake de ver a batalha final que ela está fazendo agora. E ele falou assim, ainda tem algo muito importante que nós ainda não mostramos sobre a personagem. E eles ainda continuaram dizendo que Juliet praticamente deu à luz a sexta temporada, com o que ela fez nos segundos finais do ano 5, e ela é totalmente responsável pelo fim que o programa vai ter. Por tudo isso, nós vamos ver a personagem sob um aspecto um pouco diferente esse ano. Nós demos a ela aquele ato por um motivo, e é por isso que ela é tão importante a trama da história. Porque todo mundo, né, quando ela morreu, né, aconteceu aquelas coisas no final da quinta temporada, todo mundo falou, né, estão matando ela só porque ela vai sair da série, né? Então, pelo jeito, eles estão dizendo que não foi à toa que eles fizeram aqui. Cara, eu comeria Juliette. Se bobear até o Sawyer, por que não? Cara, na boa, eu acho que o final de Lost, por incrível que pareça, sou fã da série, mas eu acho que será uma merda, viu? É, já foi aí divulgado em alguns meios, né, que não passa nada mais, nada menos que uma p*** de um sonho do Hurley. E é sério. Eu tava assistindo Third Rock e eles falaram que ela é amiga do J.J. Abrams e ele falou isso daí que, bom, complicado. Não spoiler mais não, né? Não vamos contar mais o resto. Caramba, não, essa é de cair o cu da bunda, né, meu? Essas fotos dos Super Gêmeos do Smallville estão de... Como é que é aí, Oliver Pérez? É de alisar o bico da teta! Cara, eles são muito ridículos, né? O que que eles fizeram com... O que que é essa gêmea? Eles estão muito ridículos. Então você disse pra mim que os Super Gêmeos algum dia foram... Cara, mas eles conseguiram piorar. É isso que tá... É. Não, eles tornaram a coisa ridícula no estilo Smallville, cara. Então, coisa ridícula pra coisa ridícula, cara. E o macaquinho entra onde aí? Tá na cabeça do menino, olha aí, ó. Não, mas alguém quer falar alguma coisa sobre Super Gêmeos e Smallville? Não, cara, só é escroto. Eles queriam piorar uma parada que já era escrota. Super Gêmeos vai ser foda, porque um vai virar um incrível balde de água gelada e o outro vai virar um elefante. E aí, porra, não, Super Gêmeos. Um vira um balde e o outro vira água. É, não, na verdade um é animal e o outro é. Qualquer merda de gelo. Fechou. Um pular de gelo. A menina é a Sheila Mello. A Sheila Mello vira água. Vira água. E E o diretor Roland Emmerich falou ao site Entertainment Weekly, dizendo que haverá uma série de TV derivada do seu próximo longa-metragem em 2012. 2013 vai contar o que aconteceu depois dos eventos que foram mostrados no filme e como os sobreviventes lidaram com toda a desgraça que aconteceu, né? The Aperture de Emmerich e Harold Closer, que foi o compositor da trilha sonora, que contactaram um dos produtores da película, Mark Gordon, que também é produtor de séries de TV, como o Grey's Anatomy. Gordon abraçou a iniciativa e entrou em negociações com a ABC, que terá uma abertura em sua grade depois do fim de Lost. Cara, que lixo, 2013. Não sei dizer, viu? Eu achei meio cagado, cara. Sei lá. O cara vai filmar o quê? Um vácuo? Vai ser seriados de 42 minutos de duração, da tela preta, sabe? Eu acho que o grande problema aí, no caso de uma série de 2012, eu acho que é a mesma coisa que seria Lost se não tivesse o J.J. Abrams no meio, sabe, cara? O que eles vão ficar mostrando? Um draminha do pessoal que sobrou? Não, vão mostrar, tipo, a reconstrução, não é isso? Já se reconstruindo o mundo e tal, não é? É, não vai mostrar como eles estão se virando depois que a merda toda aconteceu, sabe? E vai ser só isso, né, cara? Tipo, você andando, eles vão mostrar monumento tudo demolido, destruído. Não tem mais o que mostrar, cara. É, eu acho que vai virar um esquema meio Eu Sou a Lenda com... Pô, também não precisa pegar pesado, né, Guizão? Não, mas Eu Sou a Lenda é maneiro. Não, mas acho que vai virar um esquema meio Eu Sou a Lenda com Jericó. Lembra aquela série Jericó? Poxa, Jericó acho que é legal. Foi tão boa que durou só duas episódios, né? Duas temporadas. Que nem um tal de Dollhouse. Vai durar duas temporadas, a Doll e a House, né? Acabou. Você vai ver, essa porra vai ser renovada e aí vocês vão falar, nossa, eu sou um visionário. Sim. É, todo mundo, até o cara lá que gosta de qualquer série já falou que tá com medo de acabar isso aí. O diretor tá com medo, velho. Cara, sinceramente, essa série pra mim já tem que ganhar o Emmy, né, cara? Porque você conseguir fazer sequência com qualquer coisa do Emmerich, né, cara? Porque o cara destrói tudo, velho. Exatamente, cara. Você imagina um filme, você imagina um filme que é co-dirigido pelo Roland Emmerich e o Michael Bay? Que é isso, cara. A gente tinha que já procurar um novo planeta pra colonizar, né? Quadrinhos. Bom, gente, o site Comics Should Be Good, ele destacou algumas capas, né, da minissérie Secret Wars, né, que fez algumas alterações importantes no universo Marvel lá em 1984. E ele destacou as mudanças que foram feitas aqui no mercado de quadrinhos brasileiro. Por quê? Porque, no caso, a empresa de brinquedos Gulliver, ela foi obrigou, né, a editora Abril a acelerar simplesmente alguns anos à frente para lançar uma linha de brinquedos novos, baseado nos personagens da Marvel. Então, pra manter aí um pouco de suspense, né? Não acelerar tanto que apresentasse de repente alguns personagens novos, o Thor Abril teve que limar da capa alguns personagens que originalmente estariam nas edições americanas. Cara, isso eu lembro, é da minha época, foi um absurdo, né? Porque quem comprou Guerras Secretas, né? Viu que muita coisa tava errada. E depois eles foi, tipo, 3 anos, né? De diferença, assim, pra série começar a fazer feito em todas as revistas, nas edições periódicas da Marvel publicadas aqui no Brasil. Cara, isso aqui tá um joguinho de 7 erros, né, meu? Não é foda, cara. Pô, isso é um exemplo de como que influência externa pode cagar uma obra toda, né? Cara, e isso marcou mais porque a saga, né, do uniforme negro do Homem-Aranha, ela começou justamente aí na Guerra Secretas, né? E como a minissérie, ela foi publicada muito cedo aqui no Brasil, né? Aqui a gente sempre teve... nos anos 80, um delay de cara de 3, 4 e às vezes até 5 anos, né? Nossa. De diferença com os Estados Unidos. Então ficou meio estranho, né? Porque as revistas periódicas do Homem-Aranha, ele continuou com o uniforme normal e só depois desse período aí, né? De 2 e 3 anos que começou a surgir as aventuras dele com o uniforme negro e sucessivamente, assim, a saga do Venom e coisa e tal, né? Nossa, cara, é bizarro demais. Cada imagem que eu acho mais besta de ver como que o nego conseguiu cagar tanto. O legal foi o, né, os bonequinhos do Homem-Aranha com uniforme negro, cara. Ridículo. Não, foram demais. Eles eram muito feios, cara. Não tinha nem como fazer. Eu tive alguns dessa coleção aqui, cara. Nossa, eu demorei tanto pra entender por que que esse cara tava usando aquela merda daquele uniforme preto. Eu achava que era preguiça do cara de pintar o boneco. Não, mas aí ele tá pintando tudo, né, cara? Ah, é preguiça. Você não precisa fazer muito detalhe, né? Você pega coisa preta, branca, acabou. Não, agora você imagina. Eu tô sabendo disso hoje, em 2009, né? Por causa dessa notícia que a gente tá falando aqui agora. É, do porquê desse... Da aceleração que os caras fizeram pra lançar a Secret Wars aqui no Brasil, né? Agora imagina como que ficou o público leitor lá nos anos 80, que não existia internet. Nossa senhora. Cara, você imagina que... Ah, é muito esquisito, é muito bizarro, cara. É Brasil, né, cara? É engraçado que você tem uma capa aqui, toda capa que aparece o Hulk ou a mulher Hulk, eles tiveram que usar um verde diferente, provavelmente porque a Gulliver não tinha a tinta igual, sabe? Eles tiveram que usar outro verde pra poder combinar com a cor do bonequinho tosco. O pior é que como o pessoal de lá de fora deixa passar uma porra dessas, né, brother? Ah, você adquire os direitos, né? O que acontece é que a Gulliver, né, eu não sei se ela ainda é, mas ela era uma multinacional. Então, qualquer coisa pra vender, né, a decisão vindo de fora, eles tinham que fazer, cara. Não tem jeito. Triste. Cara, eu sei que foi bizarro, né, bicho? Aconteceu uma porrada de coisa. Nas Guerras Secretas, a mulher Hulk entrou pro Quarteto Fantástico, né? Coisa ficou exilada naquele planeta e tal, cara. E a mesma coisa com a Homem-Aranha, cara. A gente teve que esperar passar esses 3, 4 anos aí até chegar essa história aqui no Brasil. Ah, eu quero mais é que se f*** dos quadrinhos. Eu não leio essas bosta mesmo. Eu queria que quem lê quadrinho que eu pegasse fogo. Deixa eu pegar um extintor aqui, por favor. Games. Trailer de Bayonetta. Arkham Asylum pode ganhar sequência. Mod de Half-Life ganha sequência própria. E a saga de Resident Evil vai para a Antártica. E enfim, chegou o vídeo da jogabilidade de Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition para PC, Xbox 360 e PS3. E essa semana saiu mais um vídeo, né? Game Bayonetta, que tá sendo aguardado pra caramba pelos jogadores, fãs de God of War da vida e tudo mais, pelo aquele meio estilo de beat'em up to ser. Assim, na verdade, o que acontece? Mostrou que dá pra fazer umas finalizações legais e tudo, mas eu confesso que eu não tô esperando muita coisa desse jogo, não. Que, por sinal, já até saiu no Japão. Alguém tá empolgado, se empolgou? Cara, o negócio se chama Bayonetta. Tem direito a prequel, né? Biofilha e Biomãe. Puta que pariu, cara! Nossa, troféu trocadilho agora. Ele tava com medo do Roku pegar, o cara já pelou bonito. Toma essa. Sussi, nosso especialista em games. Cara, esse filme aí... Filme? Nosso especialista em games. Esse jogo aí é foda, mas tem um jogo mais foda que ele. É um mod de Half-Life 2, cara. Tá usando a engine do Half-Life e, cara, tá animal. Pra quem é fã de Half-Life e curte a carinha e os aspectos do jogo... Recomendo aí pelo menos assistir o filme do Natural Selection 2, que já tem um teaser de 1 minuto na net, e cara, é absurdo. O que os caras conseguiram fazer com a... Pô, porque quem sabe aí que Half-Life 2 e tal, episódio 1, 2, sabe que tá datada a engine dos caras, mas meu, esse filme... Cara, tá perfeito, assim, tá animal. Tá em pré-venda, né? Coisa que os caras aprenderam depois de ter ouvido a gente. Os caras não vão mais montar barraca na frente de loja de games especializada, mas cara, vou te falar, eu curto tudo que sai assim de Half-Life. Eu tenho original, uma das poucas coisas que eu realmente compro é pelo Submarino ou pelo Steam, e pô, me interessou esse jogo. Não deve ser caro, deve sair aí no máximo uns $30 no máximo, mas eu tô apostando aí num 10 a $20 e pô, eu vou comprar essa porque é irado aí. Papai ficou excitadíssimo. E aclamado pela crítica e recorde de vendas desde antes do seu lançamento, Batman Arkham Asylum pode ter uma continuação, o que já é de se esperar. Comenta-se que a Rocksteady já está desenvolvendo a sequência do jogo, né? O diretor Sefton Hill falou em uma entrevista que as possibilidades futuras eram muito excitantes. Papai ficou excitadíssimo. Nossa, vamos gastar essa vinheta só nesse programa. Cara, eu tava falando com o Rocksteady, sabe, o inimigo da Tartaruga Ninja, e ele falou que se pá, vai rolar mesmo. Batman. Você acha que é um jogo que vira uma sequência? Cara, não dentro do Arkham Asylum. Mas se for, tipo... É que é muito foda, né? Arkham Asylum, ele tem toda aquela temática tal, de ser hospício, prisão tal. Sério, em Gotham tem mais o quê? Tem o que não tá dentro do Arkham Asylum. Então, cara, mas aí vai virar um sandbox, que nem já tem o jogo do Batman, que é desse jeito. E eu acho que... Tem o Beco do Crime, não tem? Pô, mas pra ser uma sequência legal, alguma coisa assim, tem que ser um jogo travado, não pode ser sandbox. E é isso, cara. De resto, pô, adoraria jogar mais coisas com o badass do Batman. E pra quem curte jogos com gráficos horríveis e poucos NPCs, porque o hardware não suporta, vai sair aí pro Wii Resident Evil The Dark Side Chronicles. É, cara, teve dois trailers divulgados pela Capcom, ok, né? Tipo, o jogo vai se passar na Antártica, ok. Tá na moda, né? Tá saindo bastante coisa da Antártica. E aqui uma curiosidade, vocês sabiam que a Antártica é o único continente que não tem terra? Não. Ele isso em algum lugar. Não, não, mas é mais interessante que a... Do jogo pro Wii, né? O que eu sei é que a Nintendo nunca vai patrocinar o Nerdrops, né, cara? Porque a última vez a gente vendeu o Wii como um Nintendo 64 que esquenta. Mas, pra quem usar OB e tiver Wii, o game vai ser lançado dia 17 de novembro. Entendi não essa. Nossa, não deu nem pra chamar de indireta, né? Nem é videogame de menininha, né? Guizão, meu amigo, me diz o que chegou online. Você está me dizendo do vídeo do Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition? Ok, exatamente. Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition para PC, Xbox 360 e PlayStation 3. Eu perdi o comecinho, Oliver. Pode repetir, por favor? Não, fala sério, né? Todo mundo sabe. Não, vamos falar sério. Todo mundo sabe que o jogo em questão aí, que é qual? E não vai ter pro Wii. É claro, não vai aguentar, né, cara? Cara, vai sair pra Macintosh e não vai ter pra Wii. O Wii não aguenta nem o nome do jogo, né, bicho? Vai sair pro iPhone e não vai sair pro Wii. Não, mas sério mesmo, agora falando aqui do alguns vídeos, o vídeo, né, que saiu da jogabilidade de algumas das fases extras, né? Tem aqui uma, por exemplo, da invasão do Império, né, em Hoth. E, cara, achei muito 10, cara. Cara, eu acho que Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition pra todas essas plataformas aí promete, viu? Cara, eu vou falar sério pra vocês agora, sabe? Eu fico com raiva de ver esses vídeos, porque eu sei que eu nunca poder jogar. Cara, eu acho que você vai poder jogar isso um dia, no dia que você se divorciar. Mas se bem que aí você vai ter que pagar pensão. Hein, não seria a primeira vez que um polar entra numa fria, né? Nossa, que boa essa, cara. Cara, quando que saiu o jogo pra Xbox? Já saiu, não sei quando, mas já saiu já. Já saiu, encomendei então? Pela TAM. Opa! Eu vou encomendar agora. Já encomendei já. Posso falar uma curiosidade? Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition tem 12.65 GB. São dois DVDs. Então com certeza não tem versão pro Wii. Tem, cara, já saiu a p*** pro Wii. Saiu pra iPhone e não saiu pro Wii, que feio. Você jogou o Star Wars The Force Unleashed aí? Ou você... Eu joguei e eu fechei, cara, é legal. É, só não gostei do final, cara. Ah, eu cara, não tenho o que falar. Eu achei o final meio previsível. É, eu achei meio tenso e sombrio só. Isso significa que ele não jogou e nem sabe o final. Não, eu vi meu irmão jogando, se contar com alguma coisa. Não, né? O Lucas, ele quer continuar a cagar, né, com a franquia, porque, dando um spoiler aí, no final do jogo, né, se você concluir as suas tarefas, você vê que o Darth Vader não é tão foda assim. Foda mesmo é o pai dele. O Darth Vader é fodinho. Ah, merda. O pai dele é o Pai Patini, né? E a mãe se Windows. Não piora, gente. Não piora. Se Windows, não, cara. Polar, fala puta que pariu que nem o Zacarias de novo. Aí, tem que ser rindo. Bom, vamos pra próxima, né? Miscelânea. Não, e essa aqui é... Cara, não tem, né? Pai de Michael Jackson pede mesada referente ao patrimônio do cantor. Eu não canso, né? É, aquele sem vergonha do Joe Jackson, ele alega que ele tem despesas de cerca de $15 mil mensais pra cuidar do patrimônio do Michael Jackson. Eu acho que a gente não pode ser hipócrita nessas horas, né? O cara é pai de um dos maiores cantores pop que o mundo já viu e... até eu que sou mais bobinho ia querer minha parte também, né, velho? Pô, por favor. Eu acho que ele tá certo, sim, em pedir. E ele tem mais é que foder com os netos também. No bom sentido. Acordo, eu torço pro pai do Michael Jackson de acordar com uma dor no pé, sem sentir a sola pra ele pisar, cair de joelho. Pedir uma mesada pro Chuck Norris, né? Aí vai tomar um roundhouse kick na cara. E ainda falando sobre Michael Jackson, né? O filme lançado, o documentário sobre ele, This Is It, já superou a marca de 144 milhões, cara, de dólares no mundo só em 10 dias. Puta que pariu, né? Só isso aí já pagava 100 vezes o que tava devendo antes de morrer. Momento Sofá. Bom, é um assunto que interessa mais vocês, né, do que a mim, mas Kim Kardashian se fantasiou aí no Halloween e da Princesa Jasmine. Não, não era a Jeanne Eugênio essa? Não, cara, é Princesa Jasmine, cara, como assim? A porra. Mulherzinha da Aladdin, porra, ela tá igual, cara, dá medo do quanto ela ficou igual. Ah, dá medo não, cara. Não, tá, não quis dizer nesse sentido. Se né? Tem uma coisa que não dá aí é medo. E tem as amigas dela, né, cara? São as irmãs dela e tal, não? Vamos então, ver se ela não dá medo, deixa eu conferir os dedos. Cara, então você tá dizendo que a Megan Fox também te dá medo com aquele dedo de ET dela. Pô, mas dela é creepy, vai. O meu só é grande. Caramba, pra Ana Pets falar que é creepy, caramba. Deve ser zoado mesmo. Não, dela é torto, caceta. O meu só é grande. O meu é grande e torto. O meu não é torto. É veiudo também? Cara, é bonito, não tem tanta veia. Nossa, não. Agora vocês estão falando das fotos aqui da Kim Kardashian. Se essas aqui foram as irmãs dela, o pai dela deve ter se divertido muito, né, cara? A mãe. Eu não cara, sei quem são, não, pra falar a verdade. Eu vou te falar que se eu fosse pai dessas meninas, eu ia abusar de todas. Que pariu. Cara, nossa, cara. A Kim tá muito gostosa, cara. Nossa, fez videozinho pornô com o cantor, vai ter que fazer com o papai. Vem cá, vem. Solta a vinheta. Certeza, cara, certeza. Bom, eu tô chegado, cara. Ficou bem bacana. Ficou igual, bonita, cara. Ficou bem bonita mesmo. Não, um pouquinho mais puta do que o normal, porque é Kim Kardashian, né? Mas assim, fora isso, tá irado. Mas é mais não. Puta do que a Jasmine, eu quis dizer isso, porque porra. Mas eu achei legal, eu acho que toda. Puta, Ana, você tem algum. Não, não, meu. Corta a puta, Ana. Ô, Ana, você tem alguma. Você tem algumas fotos fantasiadas? Também de Princesa Jasmine. Rapaz. Aproveitando a paldurecência dos nerds, a Balduco, entendeu? Balduco, patrocínio desse bloco. E, cara, teve também aí algumas fotos da Katy Perry arrumando um vestido nos peitos e tal, um vestido transparente. Ela tava... Cara, é fantástico. Recomendo a todos a ver, pelo menos as fotos. Clica pra ver as fotos, sabe? Apesar que você vê peito sem os bicos, não é peito, sabe? Mas, cara, clica que vale muito a pena. Ela é uma tem os barba, olhos... então. Ela tem os olhos azuis mais bonitos que eu já vi. Peito sem bico é bunda, é isso? Então é de alisar o bico da bunda? Não, é de alisar. E pra fechar esse bloco, né, a rainha dos nerds não poderia faltar, né? Ah, mas fazia tempo que você não dormia fora do quarto, né, Pilar? E dessa vez não vai ter jeito, ela viu. Ah, já que melou, então vai fundo, né? Teve um ensaio da Megan Fox, né, pra revista Rolling Stones. E você também vai poder conferir o link aí no post. E como diria o Júnior, né? Papai está excitadíssimo. O Júnior não, né? Porque ele copiou de mim. Então é isso. Gostaríamos mais uma vez de agradecer a presença do elenco todo do FodaCast. Elenco todo. E aí, aproveita pra fazer o jabá de vocês aí, né? Ah, acessem lá, rocoliseu.dementes.com.br. Podem ganhar DVD pornô, um monte de coisa legal. É, participe da promoção que vai ser maneiro. E logo mais, outros fodacasts aí virão. Manda e-mail pra gente, sugere tema ou que seja, que lá é tipo cama de p***. Uma hora você acaba parando. E pra não deixar de ser, né? Vocês dois podem entrar num acordo e escolher a música que vai tocar agora no final. O aniversariante escolhe a música, né? Não, é tipo o seu aniversariante, eu vou escolher, Ana. Ah, porra, tu costumou ruim, cara. Não, Roku, a Ana vai escolher porque ela é melhor. E ela é mais gostosa que você. Muito mais gostosa. Teu dedo maior. Ah, mas, Roku, era muito cara. Mais gostosa, quer dizer que você considerou ele gostoso, cara. Você nunca viu a bundinha do Roku? Eu tenho uma foto dele sensacional. Ah, filha da p***. Manda pra pôr no post. O man vai Queen, cara. Opa, pô, então manda me aí. Me chama de Fred Mercury prateado que eu vou. Fat Bottom Girls. Se o Fred Mercury fosse macho, você chamaria King, né? Eu não entendi. Então é isso, fiquem com o Queen e até a semana que vem com mais informações. E você pode mandar seu e-mail para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com.br ou nerdrops.com. Cruz de cruz de pau. Pariu, cara. Agora que eu vi essa foto do dedo da Anapédia maior que um celular, cara. Pois é, cara, tem uns... Nossa senhora, isso não é um fio terra, é um cabo submarino, velho. Fibra ótica terra. Nossa senhora. Olha, pessoalmente, assim, não é tão assustador, né, Roku? É. Assustador pra caralho. Literalmente, é assustador pra caralho. caralho, né? Te assustou quando, Rocco? Ela serve uma bola de basquete, tá ligado? O Del Toro é irmão do... Não, não vai começar a inventar parentesco. Não, não, não, eu tô perguntando. Foi só no editar o último programa, você encaixou de novo aquela piadinha ridícula do Mark Miller e do Frank Miller, né, o Lazarento? Ah, cara, a gente, pô, tava curto o bagulho. Curto? 85 minutos, seu Lazarento? Esse programa é curtíssimo, eu olhei 1h40 o programa. O Benício Del Toro e o Guilherme aí, eles são da família Adas. Um é o tio Chico, outro tropeço. Cara. O filme vai chamar a... Exatamente. Nossa, Oliver, como você tá... Tá grossinho, né? Tá? Tá grossinho? Uma coisa que você aí não citou aí é que ele mandou um abraço pro Sussi no final da reportagem. Mandou pelo Twitter. Mandou pelo Twitter, né? Um abraço, Sussi. É essa hora que o Polar entrava falando algo inteligente. É, não, mas o Polar deve ter ido dormir de novo. Tá aqui, foi cagar, né, meu? Não, foi... Tô tossindo aqui, fui tomar uma água, maluco. É, tô tossindo aqui, flap, flap, flap, flap, flap, flap.